Forum Cast! Internet é hamster da minha. O médico falando com o paciente é moribundo. E por que o senhor quer ser sepultado no mar? É porque minha sogra jurou várias vezes que vai dançar sobre meu túmulo. Muito bom essa. Então, essa veio direto do livro de piadas do Ari Toledo, que eu prometi que ia comprar. E estamos dando início a mais um Fórum Cast. Eu sou o Ti. Eu sou o Campbell. Eu sou o Rod. Você viu que o Rod não gostou da piada, né? Mas, como são os ouvintes que pedem, nada a gente contra, tem que cumprir, nada né? Contra, nada contra. Então conta uma piada aí, Rod. Ih, não, sai dessa, eu. Que piada aqui. Não, não tenho, já falei, eu não comprei o livro. Falei que ia comprar, mas não comprei. Então. Eu conto uma piada, eu conto. Então conta aí, Camp. Ai, vai ele com as piadas de pontinho. Piu! Ai, ai. Ai, que pariu. Bom, vamos dar início mesmo, vamos parar de brincadeira. Vamos pro que interessa. Bora, né? Galera. Que esse é um programa sério, embora ninguém acredite, né? E vamos pra uma leitura de e-mail rápida. Dessa vez eu juro que vai ser rápido. Então eu vou começar lendo o e-mail da Aline Silva, que é a Kit. Aliás, eu nem sabia se podia revelar o nome dela, mas foda-se. Que é falando sobre um erro que eu cometi no último podcast, né? Que, na verdade, o fórum dela, que é o Beabá, novamente vou repetir, o endereço, né? É beabá.wordpress.com. Ah, depois eu te conto, cara. Não é um fórum, é um blog de ajuda para as pessoas, os fãs de fóruns e tal. Então pronto, já tá feito o recado. Não é um fórum, é um blog. É um blog, galera. Galera. É de ajuda para fãs de fórum. Não é um livro de autoajuda. Se você tiver depressão, ele não vai te ajudar em nada. Ele só vai te ajudar a montar um fórum, tá? Então, se tiver em depressão, você ouve o podcast aí, velho. É. A gente tem piadas. Oh, rapaz, que isso. Pelo menos dessa vez. Sim, então, né? Piadas, que foi exatamente... Piadas não, né? Humor, né? Que foi exatamente meio que o Timago mandou. O underline Thiago, como ele se intitula no Fórum Central. Ele pediu um pouco mais de humor, descontração. Então a gente começou aí com o livro de piadas do Ti, né? E vamos conduzir aí pro programa feliz e contente. Muito engraçado. Bom, alguém se habilita a ler o e-mail da Dé? Ou comentar um pouco sobre ele? Eu vou fazer um pequeno comentário, né? Até porque o e-mail da Dé não tem nada de pequeno, né? A Débora, como sempre, adora falar muito, escrever muito, né? Débora, a gente te adora, mas é sério. Testamento não agora, sabe? Deixa testamento pra quando você morrer. Bom, só uma parte, voltando no assunto Lufa-Lufa, né? Que a Débora disse que discorda do que eu disse no último programa, coitado de mim, né? Eu apenas dei minha opinião, mas todo mundo tem a sua própria opinião. Eu não odeio a Lufa-Lufa, pra quem acha que eu odeio. Tá? Eu odeio, hein, só ela pra discorda, lembrar. Ela discorda quando eu falo que não é possível definir a personalidade dos lufanos. E ela diz que eles não são a ralé de Hogwarts, pelo contrário. Ela acredita que eles são, na verdade, a casa dos alunos mais populares, no sentido cheerleader e capitão de time de futebol da escola. Tá, eu não vejo isso em lugar nenhum, mas tudo bem. Eles são justos, pacientes, leais, amigáveis e, acima de tudo, são aquele tipo de pessoas que, apesar das dificuldades que possam enfrentar e das dores que possam sentir, vão conseguir superá-las com muito esforço. Acho que já chega, né? Quem já falou muito de Harry Potter e a JK não tá pagando nada pra gente, ao contrário da Kit, né? Então, infelizmente, vamos parar por aqui. Kit. E vamos dar seguimento. Já deu muito pano pra manga falando sobre Harry Potter. Então, eu também acho. Vamos seguir, né? Nosso programa hoje é um programa especial. Isto. Isto. Um programa especial porque a gente vai estar falando do maravilhoso Oscar do Fórum Central, né? Que vai ser entregue na segunda-feira, dia 8. Então todo mundo pega seu terno e seu vestido de gala. Não é isso que vocês estão pensando, mas todo mundo pegue seus vestidos, suas roupas chiques. Não porque vai ao vivo na Globo. Ai, ah, droga, mas vai ter tradução simultânea. Isso seria engraçado. Ih, foi opa. Gol. Hã? O que foi isso? Ih, 2-2. Segue a gravação. Foi gol do Duque de Caxias. Pode que ser. Bom. Bom, tirando essa pequena intervenção. Fala aí, Camp. Então, voltando ao Oscar, a gente vai dar nesse aí nosso podcast especial que a gente preparou aí pra vocês. E eu vou começar a falar. Só um pequeno detalhe, que eu fiz um breve questionamento à Kate, que é uma das admins lá do Fórum Central, e perguntei para ela de onde que ela tinha tirado essas categorias, né? De onde que ela tirou cada uma das categorias, e ela falou que acabou sendo meio aleatório, assim, que ela tentou buscar. Opa, coisas notei que foi aleatório. Para representar mesmo os fóruns. É, exatamente, cara. E aí, e ela incluiu lá, né, as categorias do Fórum Central, que eu acho que é a parte que mais me interessa, que fala sobre fóruns. Como a administração inteira concordou e a gente não vai entrar nesse mérito agora, né, vamos falar mesmo sobre o Oscar. Por sinal, vale um parabéns pro Camp, né, que virou administrador do Fórum Central. Parabéns, meu velho. Se vai ter spoiler, sobre os resultados aí, hein? Que é de mim, deve saber dos resultados. Eu quero saber se ele vai soltar alguma opa! Coisa. Opa! Opa! Eu não vou soltar nada, né? isso aí é complicado. É pra frouxo, velho. Também acho. Pode soltar, é pra frouxo. Então, vamos dar início mesmo. Vamos falar das categorias dos membros. Pra começar, membro mais ativo. Cada um vai dizer quem você acha que ganharia, o porquê, rapidinho. Camp. Eu votei no Lucas, que é o moderador lá do Fórum Central, Luquinhas, que alguns devem conhecer como Lucas Duff, que acho que ele sempre se manteve bem ativo, no Fórum Central pelo menos, porque eu acho que eu não jogo os mesmos fóruns que ele, mas acho que ele tem essa atividade, embora tenha sido um voto bem difícil de fazer. É difícil, né, porque são tantos os usuários do Fórum Central, mas o meu voto foi pro Bruno, ou Bruno Machado, ponto Bruno, não sei qual é mais. Brunup, né. Aquele cogumelinho verde do Super Mario. É, legal, né. Mas voltando ao motivo do meu voto, ou do porquê eu acho que ele tem que ganhar, é por questão de afinidade mesmo. Eu acho que ele faz muitas coisas no fórum, né? E eu passo pro Tipo ele dar a indicação dele. Afinidade, né? Bom, vocês vão perceber esse lance da afinidade ao longo do podcast. Depois a gente comenta. meu voto foi pro V, porque ele sempre tá na porra do chat do fórum central, então acho que não tem nem por que explicar, né? Próxima categoria, membro mais simpático. Deixa eu fazer uma observação rapidinho, Ti. É, que eu acho, né, assim, minha opinião pessoal, só minha, que essa questão de membro mais ativo e mais fluido é que eles acabam, talvez eles acabem se confundindo um pouco. Eu acho que talvez muitas pessoas tenham ou confundido ou votado igual, enfim. Era só isso que eu queria falar, porque eu acho que é meio confuso mesmo. Beleza, membro mais simpático. Bom, já vou dar logo meu voto, que é que nem Big Brother. Eu voto na Gi, porque eu acho ela muito simpática, muito fofinha, muito legal. Eu votei nela também. Depois dessa demonstração de afeto pessoal, Camp, seu voto. Não, não é nem então, afeto pessoal, cara. Também, nem conheço ela direito, mas acho ela legal, só isso. Eu não falei do seu, do seu coisa, eu falei do Camp. Pra não falar outra palavra, a gente diz afeto pessoal, né? Ah, tá. Mas eu acho que ela é uma menina simpática, ué. Ela não pode ser simpática, ué. Ela é. É o que eu acho também. Por isso que eu votei nela. Pois é, né? Todo mundo deu seu voto, mas ninguém passou a bola pra mim. Eu mesmo pego ela e chuto pro próximo tópico, mas o meu... Gol do Rod! Né? Eu não terminei ainda de chutar a bola. Tu chuta. Bom, agora a gente vai falar do membro mais solícito, tá? Eu vou dar meu voto logo, porque né, direto, né, eu votei no Lucas, no Luquinhas, no Lucas não sei mais o que, não sei mais o que, até porque ele sempre está lá fazendo as coisas que ele tem que fazer, o que lhe cabe, né, acho que agora o Ti, Camp, seus votos. Bom, eu votei no Dead Poet, no Jada, porque eu acho que... mano. Que eu acho que eu tava bêbado na hora que eu voltei. E você, Camp? É, antes de falar meu... Bom, agora eu vou falar o meu. Antes de falar do meu voto, eu vou dar uma enrolada porque eu sou chato pra caralho. Acho que deve ter muita gente aí que nem deve ter votado nessa categoria aí, porque não devia saber nem o que significa solícito, mas enfim. É, eu votei na Kate porque eu acho que ela é solícita, né? Ela é... tá sempre ajudando aí. Ah, eu já ia perguntar, o que é solícito, professor Campbell? O professor Pasquale quer dar uma aula de português e explicar para os nossos ouvintes o que é solícito? Olha, segundo o dicionário que eu li, solícito é uma pessoa prestativa, uma pessoa que se dispõe a ajudar e é... Bom, basicamente é isso, né? Se você não souber o que é prestativo e ajuda, aí fica difícil, né, meu irmão? Você volta pra escola e faz o ensino fundamental de novo. Votou consciente, Ti? Que bom, não, tava bêbado. Membro mais Fielder. Eu votei no Thales. Dá seu voto por último. Dá. Ah, droga, pô, já falei. Tudo bem, continua, vai. Pronto, eu votei nele, ponto. Não precisa mais, não precisa justificar. Não precisa explicar, é auto-explicativo o voto. Pois é. Bom, eu votei no Dó, no Rick, porque, né, convenhamos, ele tá sempre lá no chat, sempre aparecendo e falando as coisas lá que todo mundo discute, não discute, mata o chat, Camp. É, eu acho que essa categoria devia ter mais um vencedor, né, porque o que tem de Fluder no Fórum Central que não falta, mas eu acabei votando no Rick também, porque eu acho que ele foi um Fluder assim exponencial, do nada ele fludava pra caralho. Dando sequência, a gente vai pro membro mais engraçado. Talvez possa vir contar piadas aqui no podcast um dia, quem sabe, pra dar aí o ânimo. Aí a gente não gasta dinheiro comprando livrinhos. Verdade, cara. Bom, eu votei no JP, não sei se todo mundo conhece ele, também tinha apelido de Trevor no Fórum Central, porque eu acho que ele é uma pessoa... É Trevor, como mano. Próprio... Ele é Trevor. Já existe, engraçada. Trevas. É, mais ou menos por aí mesmo. Dorgas. É, a ti? Eu votei no Burnup, porque sei lá, cara, ele me parecia engraçado. Na verdade, eu acho que eu tava bêbado mesmo. Tá, tudo bem. Eu votei nulo, tá, gente? Eu acho que Nulo vai ganhar várias categorias, hein? Opa, Nulo, Nulo, Nulo. Engraçados, e é difícil você achar um específico pra votar. É, porque também... A próxima categoria... A gente confunde randomice com coisa engraçada, né? Aí tem muito random, aí acaba ficando meio difícil. Exatamente. Fora aquela questão, né? A gente não sabe... A gente não sabe se a gente vota na pessoa que faz a graça porque ela quer, ou se ela é engraçada acidentalmente, né? Que acho que seria o caso da aleatoriedade. Como já diz o velho ditado, aleatoriedade move o mundo, né? E levando pro lado trash da parada, vamos pro próximo tópico, que é o mais encrenqueiro. Eu, na minha opinião, assim, mais sincera possível, acredito que essa categoria, quem vai ganhar, vai ser unânime, né? Porque de todos os usuários do Fórum Central, o que mais arranja confusão, o que sempre estava respondendo os outros, é o Campbell. Camp, você sabe, eu já falei isso pra você. Entendeu? É unânime. Na verdade, unânime não, porque nós tivemos divergências nesses votos. Porque eu não podia votar em mim mesmo. É, não, na verdade, só não é o Nani porque ele não pode votar nele mesmo. É tenso, né? Então, mas eu vou ter que me comportar agora, né, velho? Porque... Agora tem que ser exemplo. Se fodeu, haha. Então, eu votei no... Eu votei no... Porque, bom, porque eu tinha que votar em alguém, eu acho que ele é... Ele satisfaz aí a característica da categoria. Né? É, exatamente. Exatamente. Membro mais criativo. Próxima categoria. Você pulou, cara. Ah, você pulou. Verdade. Então, acho que eu tô bêbado também agora. Tá tudo certo. Isso que dá não ler roteiro. Pois é. Isso que dá não ter roteiro. Isso que dá não ter roteiro, né? Mas tudo bem. É tudo improviso. Vamos improvisar. Quem tá bêbado. Eu falei pra não puxar. Então, o membro mais intimidador. Ih, rapaz. Mais intimidador. Bom, mais intimidador eu acho que a gente talvez tenha quase uma unanimidade. É, apesar disso, eu votei no VIP. Vou deixar o Ti falar do voto dele, porque acho que foi o voto mais, assim, que merece um destaque, gente, né, nessa categoria. É, exatamente. Quem achou que o Ti não estava bêbado até agora, quando votou, vai perceber que ele realmente estava bêbado com esse voto dele. Não, é sério. Eu não sei se eu estava bêbado ou se eu estava de ressaca. Porque, porra, eu votei no Gaspar e eu absolutamente não tenho nada contra ele. Nunca... pensei que ele foi um intimidador, mas no entanto eu votei nele. Eu acho que eu olhei assim a lista de membros e falei, ah, vou votar nele. Aí votei, tá ligado? É, viu o único nome lá com... estranho, né? Com... tá, que você tava não online na hora, aí ele votou. É, acho que foi mais ou menos isso. Enfim, bom, Gaspar. O Camp votou no Vi, o Ti votou no Gaspar e eu votei no Jader. Dead Poet e... não sei se tem outro nick. Mas enfim, foram esses. Agora acho que o Jader, Thiago, ele tem um quê intimidador, mas isso aí, fala aí. Acho que agora sim, Thiago, a gente pode falar dos mais criativos, né? Aê! Você tava com tanta pressa pra falar disso, acho que você pode até começar falando do seu voto. Então, meu voto foi na Thames. Né, sério, eu ia falar que eu tinha votado nulo, mas aí eu lembrei que eu tinha votado na Thames. Votei na Thames. Não. Porque eu acho os avatares e as assinaturas dela no Fórum Central bonitos. Só isso. Pô, isso não é a parte de design falar. Ainda não, cara. É a parte de criatividade. Acho que você tá equivocando, tá não? É. Não, então, é, não, justamente. Eu tava bêbado na hora que eu votei, então fudeu, velho. Bom, eu votei no... Existem. Três pontinhos. Continua. Posso ir? Posso ir, foi. Pode. Eu votei no Max, que é uma pessoa que tá desaparecida aí. Partiu já? Mas não. É uma categoria difícil, cara. Criatividade é um negócio difícil de avaliar, cara. Então acho que... até o meu voto foi meio tenso. É, e pra você ver quão difícil é pra avaliar, eu votei nulo. É, Thiago, você falou que eu não tinha votado nulo, mas eu votei nulo. Aê, que bom. Nulo, nulo. E vai puxando, ganhar, vai ganhar. Puxando pelo lado randômico, aleatório e todas essas palavras que tem mais no universo... da língua portuguesa, nós entramos na categoria mais participativa em fóruns em geral. Nesse caso, meus amigos, a aleatoriedade vai dominar os nossos votos. Tá dominado, tá tudo dominado. Tá dominado, tá tudo dominado. Dominado. E gatinha, rebolando, vai descendo até o... Então, eu queria falar uma coisa. Acho que nessa categoria aí rola uma fala, pra falar. Vou deixar você falar dessa vez, hein. Opa, valeu. Então, o que eu acho é o seguinte: essa categoria especial é a mais random possível. Porque como é que você vai saber quem é mais participativo em fóruns geral se você não participa de todos os fóruns? Então, eu particularmente votei nulo. Embora eu ache que existam dois nomes, um desses que vocês vão citar e um outro que eu acredito que vocês também vão citar, que merece um destaque especial nessa categoria pela sua randomice. Mas vamos lá. Falem seus votos e digam o porquê. Opa, me senti bial agora, hein? Então, eu vou explicar por que é fácil você votar no fórum, no membro mais participativo em fóruns em geral. Ele é o único que entra em todos os fóruns que abre. Oi! Faz um... se cadastra, diz oi, faz uma ficha que... gente, é sério, eu já corrigi uma ficha dele e ela é uma ficha que não tem nada a ver com o fórum. Eu acho que ele vai pegando partes de todos os fóruns que ele já entrou e vai copiando e colando, fazendo uma montagem. E fica um negócio muito esquisito, tá? Meu voto é do Edu. Uau! Que surpresa! Edu então, está no paredão. Também é do Edu, cara. Edu está no paredão duplamente, porque eu também coloquei ele no paredão. Então já foi eliminado. E acho que, assim... vem encerrando aqui fora, Edu! Já? É, acho que ele ganhou até aquele selo de qualidade, né? Acho que isso ficou bem exemplificado, que ele participava de muitos fóruns. E, só que ele não é a única pessoa, tem uma outra pessoa que também tem essa mesma frequência que ele, que sempre está aparecendo aí, e que é o Dante Parda, que é um cara que só usa esse nome, cara. E que ele já é aleatório. E o Matt Damon, né? Acho que isso já define ele. E o Matt Damon. Eu acho que se o Matt Damon já então, tiver... Assim, tiver ocupado na lista de photoplay, eu acho que ele entra em colapso, assim. Ele não joga. Ele não joga. Ou bem, ele bem vai lembrado. Fazer de tudo pra tirar o personagem, o Matt Damon dali. Bom, vamos pular logo, né? Acho que essa categoria tá definida já. Vamos pular pra segunda parte do Oscar, que vai falar sobre as categorias gráficas, que acho que o ver de nós três aqui foi uma escolha meio randômica, mas a gente vai falar porque tá no Oscar, antes de falar finalmente das categorias só de fórum. Começando a categoria gráfica, vem a categoria de membros com melhores avatares no fórum central. Alguém quer começar falando do seu voto, Rodic? Bom, o meu voto foi pra Kate, tá? Eu não vou explicar o porquê não, é isso aí, é Kate. Kate. Thames. Eu votei na Thames também, acho que não tem muito o que falar. Membros com os melhores avatares nos fóruns em geral. É, eu vou falar meu voto. Mel. O meu foi no... Na Kit, eu votei na Kit. Muito bem, membros com as melhores assinaturas no fórum central. Eu votei na Kit. Pera aí, tem algo errado aí, hein? Opa, erro. Falha nossa. Eu votei no Jader. Ah, eu também. Bom, vamos agora para o fórum com a melhor skin. Pulou, aí, tá com pressa. Rodney tá com pressa pra acabar, você pulou a categoria. É verdade, é verdade. Opa, não tem só eu bêbado aqui não, hein. Né, me redimindo, né, agora a categoria membro com as melhores assinaturas nos fóruns em geral. Ah, eu votei no Jader também. Também. Bruno. Legal. Então, fórum com a melhor skin. Skin. Não, skin não é boa. Mas eu votei no Marauders e sei lá. Marauders. É Marauders. Ó, aprendi, hein? Opa. Tem que ter o sotaque americanizado, hein? Então. Eu votei no... Fórum Central. É, eu votei no Hilton Sempra. De saco. Ah, tem um porquê por trás dos votos do campo. Eu votei nulo, cara. Eu também. Eu votei no Jader porque pra mim era o Dead Poet. Porque pra mim era a única que, bom, que tava estruturada, né? O resto era tudo... Joga em palavras! Depois de falar dos membros, dos gráficos, agora a gente vai entrar no que realmente interessa. Né, vamos falar dos fóruns, que é isso, para isso que estamos aqui. Mas como era um Oscar, tinham outras categorias, nós não poderíamos deixar de falar. E para começar a categoria de fóruns, eu começo com o fórum mais marcante e eu passo a bola pro Ti. Fórum mais marcante, né? Meu voto foi pro Avalon, que foi um fórum idealizado pelo Bruno, Brunup, e pela Dana. Simplesmente pelo fato de que foi um fórum que teve início, meio e fim. E pra mim foi muito marcante isso, que foi um fato inédito. E também foi um fórum no um qual eu tive ônibus. E foi um dos fóruns dos quais eu tive um personagem que também teve início, meio e fim. Meu personagem morreu antes da trama acabar. E ao contrário do que muita gente pensou, foi muito bom, cara. Foi muito bom meu personagem ter morrido. Ele morreu porque eu quis. E foi legal ter uma história que se fechou, um ciclo que se fechou, sabe? O personagem fica marcado pra sempre. E é isso, eu acho que foi muito marcante o Avalon pelo que ele foi. Teve muita inovação, e é isso. Campbell, com você. Bom, eu votei no Old Town, que era aquele... Que acho que ele deu uma revolucionada em determinado momento da minha vida de jogador de RPG. Foi uma época que não tinha nenhum RPG é, que falava daquele tema, que é o tipo survival horror, né, cara? Que você tem aquela questão de querer escapar de um assassino, talvez de ter um suspense além do normal, e como foi um... Ele trouxe, assim, um baque muito forte pra mim, porque ele foi totalmente diferente de tudo que eu jogava, tudo imaginava jogar. Acho que quem criou teve uma ótima ideia, assim, pra mim marcou bastante, assim, porque foi um fórum que eu me empolguei, assim, extraordinariamente, apesar de a gente não poder se revelar lá, dizer quem era o jogador. Acho que tinham várias coisas, assim, que deixavam o jogo super interessante, por isso marcou. E você, Roy? Então, né? Eu vou ter no Meridian. É, o Meridian, o fórum de Pokémon, que até o Camp era, Pokémon, era administrador. Tem que pagar já sei. É. Depois você canta a musiquinha, deixa eu dizer o porquê do meu voto. Então, eu vou, acho que eu joguei no Meridian durante, sei lá, 2 meses, porque foi o meu segundo fórum. Por mais, eu jogo RPG há 8 anos, mas no mundo de fóruns eu tô só há 2 meses. Não, minto. Brincadeirinha, gente. Vai fazer 1 ano que eu tô jogando RPG em fórum. Eu comecei no Elite, no antigo Elite X-Men. E agora, e o Meridian foi meu segundo fórum, depois que eu conheci a galera toda, né? E acho que me marcou muito por ser um fórum que era muito organizado, era muito... A galera jogava direitinho, a galera postava bem, né? E acho que é isso. Então, né? Mais ativo! Né? É engraçado, né? Porque a categoria próxima é mais ativo e nós estamos os três, num silêncio tão profundo que eu acho que atividade nenhuma tem aqui. Opa, tão passivo aí, né? Mas, seguindo, é pra, né, dar uma paradoxalidade ao negócio, Thiago, entendeu? Passivo aqui só se for você, meu filho, porque... Não, eu mesmo não, né? Mas voltando pra categoria dos fóruns mais ativos, meu voto é do Marauders, né? E... Aí, falou certo. Ah, pelo menos alguma vez na vida eu tenho que acertar, né? Vai, Camp, aproveita que você tá querendo falar aí. Eu sempre quero falar, né? Eu sou uma gralha tagarela. Bom, eu admito que meu voto foi meio random, foi meio aleatório, porque acho que em algumas categorias aí eu não fazia a menor ideia em quem votar, mas enfim. Eu votei no Republicão, porque eu acho que para um fórum de high school ele ficou ativo assim muito tempo, acho que ele ainda tá ativo, embora eu não sei se tenha o mesmo sucesso. Então acabei votando no Republicão, acho que mais por essa questão dele sobreviver tanto tempo sendo um fórum sobre o que ele era, que não costumava durar tanto tempo. Eu votei no Marauders, também pelos mesmos motivos do Rod. Não tem muito o que acrescentar, não. Então vamos puxar a próxima categoria, que é o fórum mais inovador. E eu passo, e já que tô eu aqui, né, deixa eu falar logo no meu voto, que foi no Meridian, porque ele realmente foi muito inovador na sua proposta. Foi um fórum de Pokémon que muita gente, apesar do rebuliço que teve, também tinha muita gente falando: ah, isso não vai dar certo nunca, isso não vai sair do papel. E no entanto, as pessoas que se comprometeram a fazê-lo foram lá e fizeram, e foi um sucesso. Pena que ocorreram outros problemas depois, mas eu acredito que foi um fórum realmente inovador dentro do nosso mundozinho de fóruns. Bom, primeiro queria dizer que eu até concordo com o Ti, que eu achei o Meridian realmente inovador, né? Mas como eu era um dos administradores, eu não poderia votar no fórum. E nem sei se talvez eu votaria, mas enfim. Eu votei no Fórum Central, porque eu acho que o Fórum Central... Mas você é administrador do Fórum Central também. Fórum... Eu acho mas eu que votei o seu voto antes no Fórum Central foi com segundas intenções. Bom, aí são outros 500, né, cara? Isso aí vocês vão ter que pegar o... Como é que é o nome daquele negócio que mede a mentira do programa? Aqueles programas de... Ah, barraco. Eu não assisto... Polímetro, sei lá. Polímetro, sei lá como é que é. Acho que é lá. Isso. Vão ter que testar aí, porque... Enfim, eu vou ter no Fórum Central aí, porque é aí. O que é, né, cara? Eu vou jogar. É um fórum sobre fóruns, um fórum de discussão, que quando eu comecei a jogar RPG eu nunca imaginava que isso ia acontecer. Quer dizer... Não imaginava porque na época era uma criancinha, mas enfim. Então achei muito legal essa iniciativa de um fórum sobre fóruns, que divulga fóruns e que discute tantas outras coisas. Por isso que meu voto foi pra ele. Rod? Bom, então, meu voto foi pro Olgart, Olfgar, Olgart, e sei lá, não sei falar o nome dessa coisa também não. É igual do Marauders, Marauders, Marauders, sei lá. Bom, o porquê disso foi porque eu acho que você juntar elfo, mutante, dragão, inteligência artificial e eu tô esquecendo mais algum grupo que tem lá, num fórum, e fazer isso dar certo, você tem que ter, além de muita... Go, go, Power Rangers! Não tem Power Rangers lá. Tem que ter muita disposição, né? E uma criatividade muito fértil, porque são tantas raças e são tantas coisas misturadas que às vezes é até difícil você achar que isso dá certo. E até agora tá dando. Né? E é uma coisa que você não vê, assim, toda hora. Deixa eu fazer uma observação, né, rapidinha. Eu não sei como é que vai ser esse esquema, até porque eu não fui eu que criei as regras do Oscar e nem cheguei a comentar isso com ninguém da administração do Fórum Central ainda. Mas se eu não me engano, é um Oscar 2009, né? Então assim, é até o dia 31 de dezembro. Eu não sei se eles vão considerar o Hogar, porque ele foi lançado em 2010, enfim, só falando isso porque. Não sei como é que vai ser o esquema aí, então é só uma suposição. Realmente, isso é uma verdade. Mas eu, levando nesse fato, eu não vou entrar muito no assunto não, mas teria que ter um avisozinho lá prévio, né? Mas tudo bem, né? Esquecendo, isso não é uma coisa que a gente tem que comentar, é uma coisa que tem que ser decidida pela administração do Fórum Central. E agora, o nosso próximo tema é o fórum mais bonito, né? Skin, imagens, ranks, tudo, né? Eu vou, já que eu tô falando, deixa eu falar logo meu voto. Meu voto foi pro Marauders, porque eu acho que a Mel, ela... Eu não vou comentar seu comentário. Ela saca muito de Photoshop e ela tem um trabalho legal lá no fórum. Né, Ti? Eu votei no Rictum Sempre, porque da última vez que eu entrei, eu joguei durante um tempo, mas depois eu saí. Mas quando eu fui olhar a skin recentemente, estava muito bonitinha, muito inovadora, eu achei muito interessante. Aí só por isso. Acho que é só isso mesmo, né? Porque é isso que fala a categoria. Eu votei no City of Heroes. Acho que os meus motivos de terem votado nesse fórum deve ter sido o mesmo deles terem votado nos outros, que eu acho que o Jader faz um trabalho muito bom com essa questão de mexer em skin, de imagens e ranks e tudo mais. Que é uma questão gráfica em geral, embora acho que outras pessoas façam um trabalho tão bom quanto ele, acho que o do City ficou muito bacana, assim, mereceu o meu voto. Enfim, dando andamento, a gente pula para a categoria de fórum mais organizado, que é uma categoria que talvez seja um pouco delicada, e o que eu posso dizer é que eu fiquei tão em dúvida em como avaliar essa questão de organização que eu acabei votando nulo. Então, assim, eu não tenho muito o que dizer sobre essa... categoria. Ti, quer falar alguma coisa? Seu voto? Eu votei no Miridia, porque acho que já está implícito no meu outro voto do Miridia, sabe? Foi uma inovação e realmente a organização era um ponto forte do fórum. Então, todas aquelas listas, a rigidez na hora de escolher a ficha, de avaliar a ficha, tudo isso dava um certo quê de organização. Dava um quê de organização pro fórum que era uma marca registrada, sabe? Era tipo um filtro pra random. Eu acho por isso que eu votei. Rod? E põe filtro nisso. Graças a Deus. Olha, e põe filtro nisso. Eu tinha pena de alguns que faziam ficha no Miridia. Mas pena. Pena é galinha, hein? Passou. O meu voto foi no Olga, né? Mas eu não vou nem comentar muito. Um, porque os motivos seriam os mesmos do meu último voto, da outra explicação. E também porque tem essa questão do seu Oscar 2009. Então, pode entrar muito no assunto, né? Meu fórum foi pro Olga. Agora, entrando na categoria do fórum que faz mais falta... Eu acho que... Eu vou aproveitar que eu já estou falando, né? Como sempre. Eu acho que depois do Camp sou eu, o que mais fala, né? O Ti, coitado, a gente sempre tá interrompendo ele, cortando ele. Isso ficou evidente na entrevista. Porque fica tranquilo, Camp... depois eu corto vocês na edição. Opa, mano! Bom, o fórum que faz mais falta, na minha opinião, hoje em dia, é o Meridian, por causa de todos os motivos que já falaram, que eu já falei, né? Eu não posso falar muito do Meridian, não, porque o Camp é... é uma pessoa muito humilde, sabe? E falar muito do Meridian, o ego dele vai ficar muito alto, isso não é legal. Né, Thiago? Então, eu votei no Instituto X, que foi um dos meus primeiros fóruns. Na verdade, o meu primeiro fórum de outro tema que não fosse Harry Potter. Isso é o quê? Há 8 anos atrás. Porque realmente me faz... que realmente me faz falta o fórum, assim, os personagens, as pessoas. Mas, infelizmente, o tempo não volta. E é isso, fica na lembrança. Camp? O tempo não para. Então, eu votei no Martian Kingdom, que era um fórum de fantasia medieval, com magia, com... tinha bem um caráter assim... Dorgas. É, típico de RPG de mesa, eu acho. E aí... é, foi um RPG que eu gostei muito, que eu acho que foi uma diferenciação também. E que eu acabei, acho que assim, ele acabou parando assim, numa época que eu tava dando um prosseguimento ao meu personagem. Então eu senti aquela sensação de história não ter sido interrompida. Né? Ah, fiquei, cara. Pô, quando os fóruns que eu gosto fecham, eu fico, né? Eu fico, pô, perco a trama, perco o personagem, perco a história, enfim. Perco o fio da meada. E aí é um fórum que marcou muito, concordo aí com o Rod, com o Ti, que os dois fóruns que eles citaram também me fazem falta, até pela história deles, mas o meu voto foi pro Mark. É, continuando, a categoria que vem a seguir é a categoria que veio para ficar, o fórum que veio para ficar. E embora eu não jogue nesse fórum, eu acho que ele mostrou assim, uma estabilidade legal e que ele chama a atenção. É, algumas pessoas já comentaram comigo, se interessaram, principalmente que ele é baseado numa série. É o Rising Power, que a gente até citou no programa anterior. E acho que ele assim, tem uma... bom, ele veio para ficar. Eu acho que ele satisfaz exatamente o nome da categoria. Eu concordo com você. Rising Power realmente é um fórum que chama atenção pelo tempo que ele está online. Mas, no entanto, eu votei no Marauders. Porque ele está há muito tempo também. E é isso. Rod, tem alguma coisa para acrescentar? Não. Só meu voto, né? É bom, de vez em quando. Eu votei no... não. Ogre. Quero que você fale o seu voto, não. Ah, então tá. Não falo. Vamos pro próximo? Não, fala. Mimimi. Né? Não, fala, pô. Mimimi. Mimimi. É, tá bom, chatinho. Então, eu votei no Ogat e não vou citar todos os outros motivos de sempre. Bom, vocês perceberam agora porque a afinidade, né, dele com o Bruno. A questão não é... Eu não vou entrar no mérito da questão, tá? Porque senão eu vou acabar... ele votou no Bruno pra mais ativo, hein, galera? É. A Loki, meu. E você votou no Vi, né? Ah, tá. Não, eu votei no Lucas. Sei lá. Vamos mudar então agora. Melhor fórum de vida real. Eu votei nulo, hein? Danou-se. Eu votei nulo, hein? E eu não votei nulo. Ah! Eu votei no Old Town porque... acho que de todos os fóruns de vida real que eu já vi, foi o único que me interessou. E tinha uma temática irada. Então, esse foi meu voto. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre vida real? Nope. Não, já basta minha. Isso aí... pois é, acho que isso aí que matou um pouco a categoria. Partindo para a próxima categoria, que também é uma categoria bacana, é o fórum de fantasia, melhor fórum de fantasia. O meu voto foi para o Martian Kingdom, que foi... acho que foi o fórum de fantasia que eu joguei que eu mais gostei e tinha uma organização supimposa, bacana e era muito legal jogar lá. Acho que de todos que eu pude presenciar foi o que eu achei melhor. Rod? Pois é, né? E eu mais uma vez votei no Wolgast. Por que será, né? Porque que bom. Hoje em dia só tem ele de fantasia. Pelo menos que presta. Né? Pois é. Meus votos foram muito limitados, porque eu hoje em dia tô jogando só em, acho que 2 ou 3 fóruns, né? Mais um agora, e mais um que vai abrir, ou seja, bastante. Né? Meu voto foi pro Olga, e seu voto... Então, eu tinha votado no Avalon, velho, mas o Camp falou que ele não é de fantasia, realmente ele era baseado em um livro. Ah, exatamente. Mas enfim, você eu acho fazer que observação, pode fazer. Eu já fiz, né, observação. Ele não é baseado em um fórum de fantasia, ele era baseado em um livro. Só que eu acho que assim, concordo com o Rod que realmente há uma carência muito grande de fórum de fantasia. E inclusive já fica aqui ao vivo, né, agora pra gente, mas vai ficar gravado pra vocês, ouvintes. Que esse tema vai ser tratado, pode ser no próximo, mas vai ser tratado. Que eu quero discutir sobre fórum de fantasia para interpretação de para fórum de interpretação. Mas enfim, sugeriram isso lá no tópico do Fórum Central, que eu não me lembro quem foi aqui, mas sugeriram. Falar de fantasia, você vai estar fantasiado de quê, Thiago? Opa, depois te digo. Obrigado, não sabia não. Deixa eu só fazer uma pequena observação antes, acho que do Camp explicar o negócio do fórum, de não ser. Eu acho que o Avalon, ele, por mais que seja um fórum baseado em, ele se enquadra tanto na fantasia quanto no baseado, né? Opa, tanto no baseado. Aliás, Dorgas, mano. É, no baseado. Até porque, meu filho, tá Freud, hein, Roy? Tem muitas Dorgas ali. Né? Mas eu acho que o Avalon foi um bom fórum, como acho que o Ti já falou mais antes disso. Né? Acho que o Camp, você vai querer explicar o porquê de ser... É, na verdade não tem muito o que explicar, né, cara? Comentaram comigo esse negócio do Avalon, que ele era fórum baseado em, que ele realmente acho que ele está descrito lá no anúncio dele, que ele é baseado no livro, lá As Brumas de Avalon, que ele também satisfaz, como disseram aí, a questão de ser fantasia, mas acho que essa votação aí era para dividir de acordo com a... como eles foram anunciados, enfim. Talvez uma reestruturação nessas categorias aí venha a calhar futuramente. Saindo da fantasia e continuando na fantasia, né, porque a gente vai para o primeiro episódio de Harry Potter... Verdade, se você parar pra pensar, todos os fóruns se enquadram em fantasia, né? Porque não deixa de ser uma coisa fantasiosa e engraçada e que não existe. Dorgas. Desculpa te interromper, pode continuar. Bom, falando de fórum de Harry Potter, né, que... É um fórum de fantasia também, mas tem uma sessão exclusiva, tanto que todo mundo adora, foi nosso primeiro podcast, tem essa repercussão toda. Aí eu votei no Marauders, acho que é um pouco unanimidade aí nessa questão de Harry Potter, embora a gente tenha vários outros fóruns, vários bons assim, mas acho que ele acabou se destacando mais por diversos motivos, multiplayers, muito tempo aí na roda, etc. Você, Rod, em quem você votou para melhor fórum de Harry Potter? Então, né? Esse negócio de muito tempo na roda aí, só se for né, no seu campo de visão. Mas, levando em consideração, acho que não foi tão unanimidade, porque nós tivemos uma divergência no fórum, na votação. Mas eu também votei no Marauders, né? Porque, por tudo isso aprendeu a falar. Falou, é errando que a gente aprende, né? Eu já cansei de falar Marauders, Marauders e algumas outras pronúncias. Mas acredito que não tem mais o que explicar, porque já foi falado tudo o motivo. Eu acho que o Ti, agora... Eu quero escutar do Ti uma boa explicação pro voto dele. Tá bom, vou explicar. Antes disso... Escola de Magia do Acre. Acertou? não. Felizmente não. Se ele votasse na escola de magia do Acre, seria melhor do que... Seria mais entendível e que ele tava bêbado do que no voto dele. Ah, não acho, cara. Sabe por quê? Eu votei no Rictum sempre. Sabe por que eu votei? Porque eu já joguei lá, cara. Eu já joguei. E durante a época que eu joguei lá. Eu considerei um fórum muito bom. Era muito bom, muito interessante a temática. Era muito bem conduzido. Tinha administradores muito legais, presentes, ativos. Então esse foi o conjunto de motivos que eu escolhi para votar nesse fórum. Agora assim, para não ficar errando o nome do Marders, fala mal, ou então fala Mara, como a própria Biela disse, ou Biela o quê? Na própria Mel disse no último podcast. E agora passando para a próxima categoria, que é o melhor fórum baseado em... Lembrando, não é drogas, meninos, não tem nada a ver com isso. Já que sou eu que estou falando... Eu vou falar que o fórum que eu votei foi o Futre X. Que eu nem sabia se eu podia votar. Porque eu sou moderador de lá, né? Mas, enfim, não é mexendo em nada, mas eu realmente acho o fórum muito bom. Meu, três votos! fala aí, Rod, seu voto. Anulado. O meu voto foi nulo, né? Porque eu acho que baseado não existe nenhum. Tá? Porque... Eu tenho algumas coisas contra... Baseado por baseado, tudo é droga, né? Baseado. Exatamente. Umas são mais pesadas que as outras, né? Mas a gente é tudo droga, tudo deixa doidão, tudo dá onda. Drogas, mano. Mas, eu votei no nulo. Eu acho que tem que ser nulo, porque já tiveram muitos fóruns bons baseados em alguma coisa. Hoje eu acho que todo fórum é baseado em alguma coisa, né, velho? Com certeza, né? São categorias meio contraditórias, se você parar pra pensar, né? Porque todo fórum é uma fantasia, todo fórum é baseado em alguma coisa, ou seja, você acaba caindo num ciclo... Fudeu. Num vórtice, né? Não vota. Vota nulo, que é melhor. É delicado. É delicado votar nisso aí. Eu votei nulo também, porque eu acho que eu não sabia em quem votar, de tanto fórum baseado em... Eu realmente não lembro. Então baseado, quando baseado em... Qual escolher, né? Para discussão... Não vou falar isso no ar, né, cara? Pô, pelo amor de Deus. Ainda mais no ar, né, que espalha mais rápido, mas enfim. Indo para o melhor fórum de discussão... Eu votei no que eu acho que é o melhor, acho que isso é óbvio. Eu votei no Fórum Central. Eu votei no Fórum Central, eles vão falar aí que eu sou pela saco de novo. Mas eu votei no Fórum Central porque eu acho que ele foi o melhor. Que ele é o melhor fórum de discussão, até pela. Durou aí bastante tempo. Pela saco. A gente tá fazendo um Oscar. Sobre, Ronaldo. Um Oscar do Fórum Central. Brilha muito no Corinthians. O Fórum Central brilha muito na internet. E bom, o Fórum Cast, né, com um apêndice aí do Fórum Central, ou tem um vínculo aí com eles, enfim, acho que mais que merecido o meu voto. Tio, o Rod, que aí quer falar? Ai. Uma pequena observação. Tá gemendo aí por quê, Thiago? Tô rindo pra caralho aqui. É por causa eu do acho Ronaldo. Que brilha muito no Corinthians. O UFC. Eu votei nulo, tá, gente? Eu não votei no UFC, não. Não que eu tenha alguma coisa contra, até porque eu participo de lá, eu sou. Né? Tô sempre lá. Mas eu acho que o único fórum de discussão que surgiu, que tentou se comparar ou tentou ter mais destaque que o UFC, foi o Tabu, né? Mas de tabu ficou no tabu mesmo, ficou no, na superstição e... Não, ah, pegadinho, trocadilho! O tabu mas virou voodoo. Meu voto foi nulo. Não, Thiago. Não virou, não, porque tá fechado. Já que você tá falando tanto de voodoo aí, diz seu voto logo, né? Porque é a nossa última categoria. Então, votei nulo também. Essa categoria pra mim teve cara de mechan, tá ligado? Eu acho que o UFC queria se promover e aí criou essa categoria, tipo, porque só tem ele, porra. Só tem ele de fora de som. Você vai votar no quê? Na montada de letras que morreu? Não, velho. Só tem o UFC, então pronto. Sei lá, sem muito o que falar. Morreu. Mas a ideia do amonto... Mas a ideia do amontoado de letras era, era interessante, né? Só que as pessoas não levaram isso a sério. Até como não levam a sério lá. Muitas coisas, né? Como muitos fóruns não são levados a sério, mas enfim. Exato. Isso é para outro podcast. Concordo. Ou, né, levam muito a sério, vão confundindo fantasia com realidade. Eu acho que é isso, né, galera? Acabou as categorias do Oscar. Quem votou, votou. Vamos esperar votou. O resultado aí. Fica pro próximo. O resultado, como acabou de. O campeão acabou de dizer, sai dia 8, né? Na segunda-feira. Quem não votou agora, se prepara, porque ano que vem tem mais um. Espero eu. Né? Eu também. É, galera. É anual. Se um terremoto, né, não atingir o Brasil, né? Se o meu legado não afundar o Fórum Central, né? Olha, só, acabou de entrar na administração e já tá falando em afundar o Fórum Central. É Brinks! É, acho que dá. Mas, e agora... faltou falar agora algo que não tem nada a ver com o Oscar. Acho que esse assunto se encerrou. Espero que vocês tenham gostado. Mas a gente vai falar do pequeno erro que faltou no último podcast. Acho que com a palavra aí o Ti pode falar muito bem isso. O último podcast tinha uma brincadeirazinha, né? Que foi até o banner de entrada do post. Que era um jogo dos 7 erros. Que na verdade era o jogo de um erro. Que aconteceu no nosso podcast. Dentre os vários erros não previstos, mas tinha um erro que realmente... Uma falha, né? Que aconteceu. Que foi nosso amigo Rod que caiu. No meio do programa, entre a gravação da primeira parte e da segunda, faltou luz na casa dele. E eu acho que ele podia falar um pouco sobre a frustração de não ter entrevistado a Mel, né, Rod? Frustração? Tô dando graças a Deus, primeiras a parte, tá? Eu não tenho nada contra a Mel, mas é sério, gente, morar na roça de vez em quando é difícil, né? Ainda mais quando você tem uma internet que é movida a hamster. E os transformadores da sua rua estão explodindo em sequência, parecendo um show de fogos de artifício. Eu não consegui estar online, né? E eu não poderia deixar atrasar a gravação ou até mesmo não fazer essa gravação, por isso que os meninos aí... Detalhe que ele voltou exatamente no final do programa. É pra você. Eu acho que... existe uma teoria conspiratória de que eu não estava com a internet derrubada, mas que eu estava de brincadeira e não queria participar da gravação, o que é mentira, tá? Para quem falou isso, para quem veio comentar comigo na MSN sobre isso, é mentira. Eu não estava de brincadeira, não estava de sacanagem. Eu queria estar na entrevista, até porque a entrevista foi Camp Belmel, porque o Ti, coitado, foi... interrompido em... Porra, Camp, deixa eu perguntar! É, exatamente, foi tipo isso, só que ele cortou, né? O Thiago cortou o porra, Camp, deixa eu perguntar. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Desse eu consegui ficar até o final. Tá chovendo demais aqui na minha cidade. E eu tô dando daqui graças a pouco a Deus, ele cai antes do tchau. Deus. Não, eu não vou cair, não. Eu tô seguro disso, até porque eu tô usando internet 3G. E tô no laptop, ou seja, se cair a luz, não vai fazer diferença pra mim. Falou playboy, hein? Esperto dessa vez. Poderoso. Esperto. Baixo não, esperto. Poderoso você. Tem que ser esperto, né, gente? Só vou fazer um porém aqui. Porque o Rod tá falando muito, eu quero falar agora. Que a gente tinha aberto lá, né, pra galera, quem quisesse tentar adivinhar qual era essa pequena falha. E o JP acabou postando lá no... Acho que foi no Fórum Central, não lembro. Foi nos comentários do blog, que falava exatamente, acertava assim na lata esse pequeno erro, e logo em seguida ele falava que era porque o Rodrigo tinha acabado comentando com ele. Acho que houve um erro de comunicação até da gente, pra gente acabar não comunicando com ninguém. Então, assim, se vocês esperavam por um prêmio, vocês vão ter que esperar um pouquinho mais pela próxima promoção do podcast, porque essa, obviamente, não valeu, né? Houve aí uma preferência. Ah! Venhamos e convenhamos, alguém tinha dito qual era o prêmio? Existia um prêmio de verdade ou a gente estava brincando com os nossos ouvintes e no final das contas eles vão receber um parabéns? Que existia! Calúnia! Eu ia dar você de presente pra eles, vestido de coelhinho da Playboy. Não, obrigado. Eu não fui aceitar. Coelhinho, velho! Eu não assinei nenhum contrato, eu não tava ciente de nada. Me dá de presente pros outros. Ei, tá maluco? Eu, hein? Ah, droga. Ninguém deixa fazer nada nesse podcast, velho. Mas então, bom, chegamos ao... Vamos preparados aí pra promoção 1.1. Chegamos ao final de mais um podcast, mais um Fóruncast. Acho que foi o Fóruncast mais drogado que já teve. Mas eu queria agradecer a meus amigos. Da história. Meus amigos Rod e Campbell por estarem aqui. É nóis! Foi o podcast mais longo da história também. Se preparem, porque eu acredito eu que não. Que não vai ficar só 40 minutos. Se preparem não, eles vão ter que escutar tudo, então, né? Até chegar ao final, né? Eles vão ter, já vão ter preparado tudo. Então, bom, né? Antes de terminar, eu só queria falar o seguinte. O podcast somos nós. Tchau! Bom, não deixe de deixar seu recado em contato@fcast.gmail.com, twitter.com/forumcast e acessar o blog forum-cast.blogspot.com e agora na sessão exclusiva no Fórum Central. É isso aí, galera. Falou. E Rod, diz um tchau aí pra galera. Até a próxima.